Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Você sabe o que acontece quando alguém trai outra pessoa? Quando alguém entra numa relação, sempre entra com a expectativa de que vai dar certo. Apaixonados ou não, as pessoas se entregam e fazem planos de um futuro juntos. Um relacionamento é feito de duas pessoas, que precisam estar com disposições semelhantes para fazer funcionar, ou ao menos possuir uma quantidade razoável de resiliência para suportar posicionamentos contrários aos seus, a fim de sustentar a relação. Da mesma forma que maturidade para fazer concessões que não firam seus próprios valores. Quando a traição acontece, há um descompasso nesses alinhamentos. A imaturidade de um associada ao distanciamento do outro, que por algum motivo deixa de atender às necessidades do parceiro, acaba por gerar faltas. Essas faltas farão com que o parceiro imaturo ou carente comece a olhar para outras possibilidades fora do relacionamento e estará a um passo da traição se não for forte o suficiente para se posicionar. Não vamos usar de julgamentos sobre o que é certo e errado. Afinal, se duas pessoas estão satisfeitas dentro de uma relação preenchidas, não há motivo para outras possibilidades. Lembrando que após uma traição, a confiança é quebrada e a relação dificilmente se tornará a mesma. E é claro que há exceções. Por isso, a responsabilidade pela traição sempre será dos dois, do traído e do traidor, por assim dizer, por mais difícil que seja aceitar essa situação. Cabe aos dois a reflexão madura para discernir quais faltas colaboraram com a carência do parceiro, o que foi negligenciado na relação e os papéis de ambos, se eles estão claros. É sempre importante que o casal busque conversar um com o outro, e dentro dessa conversa frequente, precisa ficar claro o que um espera do outro, com assertividade. Quando até o óbvio é dito, não há brechas para mal entendidos e o sucesso da relação é plenamente possível. Você sabe do que seu parceiro gosta, do que ele sente falta, o que ele espera de você nessa relação? E da mesma forma, você já deixou tudo isso claro para ele? É importante esclarecer que duas pessoas maduras dentro de uma relação são parceiras e conseguem passar por cima de quaisquer dificuldades em prol da felicidade do parceiro. Ambos são recíprocos nas atitudes um com o outro. Ambos acolhem os desconfortos, buscando dar o seu melhor para que a relação dure ou melhore a cada dia. Claro que a regra não é tão simples assim, há uma complexidade de fatores em cada contexto, com cada pessoa. E acima de tudo, ambos compreendem que a conquista nunca acaba, ela precisa ser constante. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.